Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. Hoje ficamos a saber que entre os auditórios e as salas de aula da Universidade Transmontana também existe um museu. É um espaço que descodifica a história do planeta Terra através de minerais, rochas e fósseis. Com a ajuda da coordenadora Elisa Preto Gomes, vamos conhecer o Museu de Geologia Fernando Real, da UTAD. E ainda vamos saber o que fez Décio Tadeu para se tornar referência nesta área científica que estuda a evolução da Terra. No Algarve existe a Mar Sensing, que se dedica à acústica submarina. Se não sabe o que é, fique sintonizado para ouvir a explicação de um dos proprietários da empresa e da ideia que esteve na base do negócio. Ciência em Sintonia. Venha daí connosco. Desconstruir a linguagem hermética e técnica da ciência é o que se pretende. O Ciência em Sintonia tenta fazer isso, incutindo nos especialistas das mais variadas áreas essa preocupação. Umas vezes consegue-o, outras nem por isso, mas tentamos sempre usar aqui, nesta emissão, os termos mais adequados para uma compreensão abrangente de todo o tipo de ouvintes que temos o privilégio de ter. Hoje não vamos começar com a palavra de um cientista ou de um investigador, começamos com os ditos de um dos mais influentes poetas e escritores portugueses do século XX. Miguel Torga diz assim de Trás-os-Montes: Terra quente e terra fria, léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve, serras sobrepostas a serras, montanhas paralelas a montanhas. Nos intervalos, apertados entre os rios de água cristalina, cantantes, a matar a sede de tanta angústia, e de quando em quando, oásis da inquietação que fez tais rugas geológicas, um vale imenso de um húmus puro, onde a vista descansa da agressão das penedias. Mas novamente o granito protesta, novamente nos acorda para a força medular de tudo, e são outra vez serras, até perder de vista. Esta é uma breve passagem da descrição maior do Reino Maravilhoso, sinónimo que Miguel Torga utiliza para se referir a Trás-os-Montes, região onde o escritor nasceu, um cantinho de Portugal. Estes são sons que nos ajudam a recriar os cenários graníticos da Terra Fria Transmontana, que tem um património geológico único no país e no mundo. Vamos descobrir porquê com a ajuda da professora Elisa Preto Gomes. Eu às vezes digo que Trás-os-Montes é um cantinho abençoado em termos de geologia, porque só a conjugação feliz de muitos processos geológicos é que levaram a que nós tenhamos este cantinho de Portugal tão diferente do resto do país. Não é? E que temos tudo. Portanto, temos tudo em termos geológicos, desde logo vestígios, evidências claras da formação de montanhas e do fecho de oceanos, uma coisa raríssima no mundo, que é nós termos parte de um oceano que foi fechado, que acabou porque os oceanos são recicláveis, não é? E, portanto, não há rochas nos oceanos com mais de 200 milhões de anos, enquanto que nos continentes há rochas com mais de 3.200 milhões de anos. Não é? Dá para ver a diferença. E nós temos, entre as montes, no maciço de Moraes e de Bragança, rochas que estiveram em fundo oceânico e que hoje estão sobre os continentes e estão lá colocadas rochas exóticas, rochas estranhas, portanto, são chamadas alóctones, não eram dali, foram colocadas ali por processos tectónicos muito complexos, e associados a isso temos recursos raríssimos, que é o caso da platina, é o caso do paládio, é o caso do próprio ouro, do crómio, do níquel, e depois nós temos tudo em Trás-os-Montes. Temos ferro, né? Temos ouro associado a rochas filonianas e desde o tempo dos romanos que foi explorado, portanto, muito antes de Cristo já se explorava e já tínhamos grandes cidades na altura não eram, mas grandes povoados na região de Três Minas, como sabem. E, portanto, temos a felicidade de ter, em termos de minerais metálicos, muita coisa. Para além disso, temos a felicidade de ter N tipos de granitos diferentes. Portanto, temos granitos para todos os gostos, praticamente, desde o cinza mais escuro ao amarelo, não é? é uma questão de modas também, convém ter todos para ir explorando conforme está na moda. Para além disso, temos xistos também muito diferentes, desde os xistos de Foscou, ardósias que serviram de telhado e de abrigo durante muitos anos, até xistos normalíssimos da Silva, carbonatos, e depois, para além disso, temos águas subterrâneas super diversificadas, não é? Nós temos as águas mais quentes do país em Chaves. Portanto, quer dizer, temos um bocadinho de tudo, temos uma geologia muito diversificada e quando se compreende o porquê dela ser assim, é de facto apaixonante. Elisa Preto Gomes é professora no Departamento de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Esta disciplina dedica-se ao estudo da Terra em todas as dimensões, seja a origem, a forma, a estrutura ou a evolução. E mais, estuda as causas e processos que conduziram ao estado atual. Inserido no ecossistema geológico rico e diverso de Trás-os-Montes, pressupõe-se que este curso de geologia tenha uma importância crescente na UTAD. Olha, infelizmente não tem. Quer dizer, se calhar eu gostava que tivesse mais, porque nós só temos biologia e geologia, mas se calhar por isso, pode explicar uma coisa que costuma acontecer, que nós temos os nossos alunos a entrar no primeiro ano para biologia e geologia e a entrarem pela biologia. E eu estou convencida que muito mais, a grande maioria, sai a gostar mais de geologia do que de biologia. Nem por isso se baixam os braços. Com o apoio de outros docentes do departamento, a professora de Geologia mantém vivo o Museu Fernando Real. Foi fundado por um geólogo e, portanto, é um museu que é acarinhado pelo departamento e tem tido sempre à frente um dos docentes do departamento, mas não tem propriamente funcionários. Portanto, é um museu que tem um técnico, que também é técnico de campo, que vai orientando algumas visitas, com o apoio de alguns alunos voluntários e a própria exposição permanente vai tendo algumas modificações graças à carolice de vários docentes e também de alguns técnicos mesmo do laboratório, que nós temos mais dois técnicos, e de bastantes alunos e beneméritos. Portanto, o museu está aberto ao público, portanto faz parte do roteiro das minas, portanto, que é um roteiro nacional onde estão integrados vários museus científicos da área da geologia, ou minas mesmo. E, como tal, temos essa obrigação de estar abertos das 9 às 5 da tarde, mais ou menos diariamente, e conseguimos estar, mesmo não tendo funcionários. Olha aqui, vem sempre aqui só um bocadinho, só para ver. Tem aqui esta camada, centimétrica, milimétrica, uma camada, esta camada castanha, que é uma camada que está a nível geral do planeta. Esta camada de argila, é rica num elemento, que é o irídio. E o irídio não existe na crosta, ou existe nas rochas que estão bem do manto, ou então existe nas rochas que vêm do espaço, os meteoritos. O Museu de Geologia Fernando Real existe há 25 anos. A efeméride mereceu a produção de uma mostra sobre o micromundo das rochas e minerais. As escolas secundárias, público-alvo privilegiado, trazem muitos alunos curiosos por descobrir também no laboratório e à lupa da geologia os minerais, os minérios e as rochas. Vocês na vossa zona têm muitos granito. Nós até fizemos umas lâminas para vocês depois verem lá na vossa escola. É uma rocha vulgar, mas até é das rochas que dá... que tem aspectos artísticos até mais bonitos. Pronto, força, podem ver que é interessante, vale a pena. Estas visitas em concreto, nesta Escola da Aroca, teve mesmo essa preocupação, que os alunos viessem conhecer o campus universitário da UTAD, que viessem conhecer os laboratórios e o museu, porque se calhar senão nunca cá viriam, não é? E portanto este projeto que eu tenho com a professora Bárbara, que ela neste momento nem sequer está na escola, mas na altura estava, que era dar a conhecer aos alunos um pouco as rochas lá de Aroca, mas que as lâminas delgadas foram feitas aqui, estão prontas, vão ser entregues às 2 horas à escola, com 2 microscópios, para os alunos poderem compreendê-las um pouco melhor. A professora universitária põe-nos em contacto, entretanto, com a coordenadora deste projeto, Escolher Ciência, em Aroca. Então venho a ter aqui ao auditório das geociências, está bem? Tá, até já, beijinho. Bárbara Machado esteve a acompanhar a visita dos alunos de Aroca ao Museu e Laboratório de Geologia da UTAD. Aproveitámos o momento para saber os contornos de um projeto que põe em estreita ligação o agrupamento de escolas de Aroca e a Universidade de Vila Real. Da escola à universidade, ou seja, aproximar ensino superior e secundário e promover o gosto pelas áreas científicas e tecnológicas. É isto que propõe o projeto Escolher Ciência, por iniciativa da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, mais conhecida por Ciência Viva. Bárbara Machado, que coordena a parceria entre a UTAD e o Agrupamento Escolar de Aroca, começa por enumerar as implicações práticas desta ideia. Levar os investigadores das universidades às escolas secundárias, no sentido de potenciar o gosto pela ciência aos alunos, mas também fazer com que os investigadores, não é, os professores que trabalhassem nas universidades, percebessem quais são os interesses dos alunos, não é? Por forma também a conduzir os planos de estudo dos cursos nesse sentido. Ambiente, saúde, robótica, agropecuária, matemática, são diferentes as áreas de interesse que receberam financiamento. Ao todo, estão em curso cerca de 137 projetos. No caso específico do agrupamento de escolas de Arouca, os alunos vão caracterizar as rochas graníticas do geoparque instalado na região. No fundo, vão conhecer as próprias raízes. Para nós, o objetivo é permitir que os alunos estudem geologia através do estudo da geologia local. Portanto, eles vão ter o privilégio de estar a estudar rochas e minerais, que são programa de biologia e geologia, não é? Da disciplina, estudando as suas próprias rochas, não é? Apercebendo-se, ah, olha, isto está na minha rua, aquilo há no quintal da minha avó. Uma vez que este projeto tinha uma verba limitada, nós incidimos o projeto sobre as 6 rochas graníticas que afloram na região. Posteriormente, gostaríamos de ter um novo projeto para avançar com as metamórficas e depois com as sedimentares, para que realmente eles tenham na sala de aula todo o leque que os rodeia. O Concelho de Arouca, no lugar do Geoparque, é dono de um património geológico de importância mundial. Em 328 km², o Geoparque de Arouca tem 41 sítios de interesse geológico, quer do ponto de vista científico, didático e até turístico. No âmbito do projeto Escolher Ciência, o enfoque é chamar a atenção dos mais novos para a importância do território onde sempre viveram. Se em Trás-os-Montes estamos numa região privilegiada ao nível da geologia, em Arouca é igualmente, não é? Porque não é à toa que estamos no território do Geoparque Arouca, onde existem 41 geossítios, ou seja, 41 locais de interesse geológico. É uma zona riquíssima ao nível da geologia, várias rochas diferentes e como a geologia, estava a professora Elisa a dizer muito bem, a geologia normalmente foge àquilo que os alunos gostam, não é? Eles não se apercebem, eles estão num sítio onde privilegiado ao nível da geologia e não lhe dão valor, o devido valor. Portanto, e esta possibilidade de nós recolhermos as amostras, fazermos as lâminas, termos os recursos que são os microscópios, colocarmos os alunos a estudar as próprias rochas da região, acho que vai abrir os olhos a muitos alunos. Não digo que eles depois vão seguir geologia, não posso prometer isso, não é? Mas acho que eles vão começar a olhar para o património geológico com outros olhos. Esta doação das lâminas e dos microscópios, o que é que representa para o património escolar? Muito, representa muito, porque os processos geológicos são muito difíceis de compreender. Quando nós falamos as rochas no interior da Terra, aquilo fica tudo assim muito no ar, não é? Portanto, não dá para fazer, não é como em biologia, por exemplo, em que nós fazemos uma experiência que mostra o DNA, que mostra as mudanças de estado, que mostra, sei lá, é possível em biologia fazer inúmeras coisas. Em geologia fala-se assim muito de fenómenos, não é? Portanto, o magma que está lá no fundo, é muito difícil e tudo processos que demoram só milhões de anos, não é? Portanto, à escala humana passa tudo ao lado. Com este material, nós vamos materializar isso, não é? Está aqui este mineral tem este aspecto, é assim, não é olhar para a rocha, até porque em muitas rochas a observação, o olho nu não permite ver minerais nenhums, portanto nós vamos agora ver realmente o que é que constitui uma rocha. Da mesma forma que a célula é a unidade básica, é a base da biologia, o mineral é a base da geologia, e eu penso que temos que começar pelo início. Não é? Portanto, se eles ganharem e os minerais vistos ao microscópio são de uma beleza maravilhosa, portanto, não tem nada a ver com estarmos a olhar para um calhau, como eles costumam dizer os miúdos, não é? Isto é um calhau, uma pedra, não tem nada a ver. Portanto, as cores, as formas, as estruturas que se vêem ao microscópio dão logo, e eles gostam de trabalhar ao microscópio, se entrem outra do que nós termos uns tabuleiros com umas rochas, ora, agora vejam lá essas rochas e tal, não acham graça nenhuma a isso. Agora, espreitar lá para dentro, eu acho que faz toda a diferença. A professora Bárbara Machado já nos vai contar como é que o projeto ganha vida na sala de aula. Antes, é preciso recuar à primeira fase. Fomos recolher ao campo as 6 amostras, fizemos as lâminas aqui na UTAD das 6 amostras e, para além das lâminas, fizemos ainda provetes, que são cubos de 5 por 5 centímetros, que eles vão poder utilizar nas aulas para fazer ensaios. Portanto, para pesar, para pôr em água, para ver processos de alteração. Portanto, vai ser possível aos professores da escola elaborarem, planificarem um conjunto de atividades experimentais também com esses cubos e poder comparar as características dessas 6 rochas, que elas são bastante, bastante diferentes. Ao microscópio é a mesma coisa. Vão poder ver que minerais é que essas rochas têm, quais são as diferenças, quais é que são as rochas mais alteradas, aquelas que estão em melhor estado. Portanto, vão poder comparar as 6 só graníticas, portanto só granitos. Uma vez que nos dirigimos a um público generalizado, quando estamos a falar de lâminas, estamos a falar exatamente de quê? Em tudo semelhante a uma lâmina que se coloca num microscópio da biologia. O que nós fazemos é cortar a amostra que vamos buscar ao campo e reduzi-la a pequenos milímetros, portanto, por forma que ela fique translúcida, deixe passar a luz do microscópio e deixe observar os minerais. Ela é polidinha, não é? Tem que ser muito polida, tem que ter essa espessura fininha e, portanto, é colocada no microscópio como no microscópio óptico da biologia. O microscópio petrográfico, aliás, é muito parecido ao microscópio da biologia. Tem depois mais alguns elementos que são específicos para observar os minerais, mas o aparelho é em tudo semelhante. Nós ainda conseguimos adquirir ainda uma câmara fotográfica para aplicar no microscópio, uma vez que são muitos alunos por turma, não é? Nós temos à volta de 14, porque eles depois estão, nas aulas práticas estão divididos a meio, mas são 14, 15. Como são muitos alunos e só temos 2 microscópios, adquirimos essa câmara para aplicar então no microscópio e projetar tudo aquilo que estamos a ver. Apostar na vertente prática do ensino, tirando partido do património local, e estimular o gosto pela geologia e pelo estudo universitário. Esta é a dupla vantagem do projeto Escolher Ciência, desenvolvido no Agrupamento de Escolas Secundárias de Arouca, agora apetrechado com 2 microscópios e 6 amostras de granito da região. Agora é pôr mãos à obra e aprender, experimentando. Escolher Ciência, da escola à universidade, é um projeto de Ciência Viva, entidade que também apoia este programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em Portugal foi realizada a primeira intervenção de braquiterapia ocular. Decorreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A cirurgia consiste na aplicação de uma placa com sementes radioativas na parte externa do globo ocular e pretende-se o tratamento de um tumor maligno intraocular. O tratamento inédito pretende evitar que os doentes, 40 em média por ano, se desloquem ao estrangeiro, como aconteceu até agora. Da equipa fizeram parte oftalmologistas, radioterapeutas e físicos nucleares. O doente operado foi um homem de 59 anos. O esqueleto de um dinossauro de 17 metros de altura e 6 de largura foi vendido por quase €500 mil. Misty tem 150 milhões de anos, é um dos esqueletos mais completos da espécie Diplodocus longus, ainda que seja constituído por apenas 40% de ossos originais. Herbívoro, quadrúpede, de cauda e pescoço longos, o Misty foi descoberto em 2009 na pedreira de Dunas, nos Estados Unidos. Agora já tem dono, foi vendido por uma leiloeira britânica que não quer identificar o comprador. A indústria têxtil vai juntar investigadores da Universidade da Beira Interior e da Bielorrússia. Um grupo de professores portugueses do Departamento de Ciências e Tecnologias Têxteis vai participar num projeto que tem como objetivo modernizar, aprofundar e consolidar a indústria têxtil da Bielorrússia. O enfoque será na modernização de fábricas e no aumento da capacidade de produção e exportação de fibras de alta qualidade e têxteis. Esta colaboração terá a duração de 2 anos e conta com a colaboração de Portugal, Grécia, Bélgica, Espanha e Bielorrússia. O convite surgiu por parte da equipa grega, líder no projeto, que reconhece à Universidade da Beira Interior um forte e inovador trabalho na área têxtil. Terminamos com um acessório japonês que dá cheiro a notificações no telemóvel, a saber, Senti, assim se chama o produto, está disponível para os smartphones, iPhone e Android. O acessório, criado pela empresa com o mesmo nome, permite receber e-mails e notificações do Facebook com cheiro, por exemplo, a coco, jasmim, rosas, menta, café ou até caril. O equipamento emissor de fragrâncias liga-se na entrada dos auscultadores e pode ser usado para cerca de 100 emissões. A aplicação também pode ser usada como ambientador e sincronizada para libertar aromas, por exemplo, quando toca o despertador. O jornal britânico Mirror explica que a companhia japonesa tem também uma aplicação com cheiros de comida, chama-se Ana Akiniku, e inclui o cheiro a costeletas, língua de boi e batata com manteiga. A Senti custa cerca de 26€ e cada recarga de perfume 3,5€. A aplicação para o cheiro a comida custa 40€. Agora, nesta emissão de Ciência em Sintonia, vamos ouvir falar de um engenheiro de Minas que se especializou no estudo da estrutura da Terra. Décio Tadeu é nome de referência na área da geologia. Contribuiu para o estudo e o conhecimento dos jazigos minerais em Portugal. Os trabalhos realizados sobre os jazigos de estanho, wolframio e tungstênio trouxeram-lhe reconhecimento além fronteiras. Décio Tadeu nasceu em Lisboa em 1919, frequentou o Instituto Superior Técnico e bebeu os ensinamentos do suíço Ernest Fleury. Em 1946, Tadeu concluiu o curso de Engenharia de Minas e um ano mais tarde já trabalhava na Guiné como adjunto da Missão Geológica na antiga colónia portuguesa. Nesse mesmo ano integrou os Serviços Geológicos de Portugal, mas pouco tempo, porque em maio de 1948 deixou a instituição e passou a trabalhar para a companhia inglesa que explorava o Couto Mineiro da Panasqueira. Começou a trabalhar como chefe do Departamento de Geologia, ocupação que manteve até 1952. O reconhecimento fora de portas, depois de estudados os jazigos minerais em Portugal, deu-lhe lugar em várias organizações internacionais como Vogal ou o Conselheiro e pertenceu a várias sociedades profissionais e científicas. Além das questões geológicas, Décio Tadeu interessou-se também pela geologia da engenharia, tendo trabalhado a partir de 1958 na empresa Hidrotécnica Portuguesa. Também nesta área, os estudos e conhecimentos permitiram-lhe ser eleito vogal do Conselho Superior de Obras Públicas entre 1967 e 1973. Na área da docência, Décio Tadeu foi professor catedrático da cadeira de Geologia e Paleontologia Portuguesas do Instituto Superior Técnico e professor do Instituto de Hidrologia de Lisboa. Esta atividade académica ligada à geologia foi dedicada essencialmente à paleontologia e estratigrafia do Paleozoico. Depois do trabalho nessa área, foi convidado para preparar, entre 73 e 76, juntamente com colaboradores estrangeiros, estudos comparativos de âmbito paleogeográfico. A obra científica de Décio Tadeu, principalmente dedicados à metalogenia e à paleontologia, tem inúmeros trabalhos, relatórios e pareceres no âmbito da geologia, da engenharia e da prospeção mineira relativos a Portugal, mas também à Guiné-Bissau, à Angola e a Moçambique. Décio Tadeu morreu em 1995, com 76 anos. A Enner Efficiency é uma spin-off da Universidade de Coimbra que iniciou atividade em 2007 para fazer a diferença na oferta de soluções energéticas. Atualmente desenha soluções únicas para ajudar diferentes empresas a subsistirem de forma sustentável num mercado cada vez mais competitivo. Carlos Patrão é sócio-gerente desta ideia de negócio que surgiu em 2004, através da constatação de um facto. A indústria tem que ser mais competitiva e portanto, uma das coisas, ou um dos fatores que mais pesa na indústria neste momento poderá ser os custos energéticos e, portanto, no caso concreto da indústria, a indústria tem procurado reduzir os custos e começam também pela parte da eficiência energética e, portanto, a redução dos custos de energia elétrica. Nessa altura, em 2004, Carlos Patrão dividia o tempo entre a investigação e o apoio a alunos de mestrado no Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra. Surgiu a oportunidade de desenvolver um projeto que foi o eMonitor, portanto, que era uma plataforma de software que adquiria dados descontadores de energia, descontadores de água, de gás, e que armazenava esses dados numa única base de dados e que fazia relatórios periódicos relatando os consumos dos edifícios por secção, o consumo total, etc. E ao mesmo tempo tinha alguns algoritmos que detectavam potenciais fugas de água, de gás ou consumos supérfluos de energia elétrica. Constituída a empresa, só no ano de 2007, a ideia era comercializar o produto, mas o mercado mudou de opinião. Não foi, provavelmente, ou por nossa culpa de não termos efetuado bem o marketing do produto, não foi, portanto, muito bem disseminado, digamos assim, e optámos depois por desenvolvê-lo de uma outra forma, aplicado à indústria, e aí temos tido alguns bons resultados. Portanto, por exemplo, na indústria, o que estamos a fazer é esse mesmo sistema, armazenar os dados de diversos equipamentos e aplicar alguns algoritmos também de previsão, ou mesmo até o simples facto de concentrar tudo num mesmo software, é uma grande vantagem na indústria. Vamos explicar porque é que é vantajoso este sistema de controle. Bom, porque há uma premissa muito importante, que é: tudo o que pode ser medido pode ser melhorado, não é? E portanto, se nós mantivermos a indústria de diversos processos que estão neste momento a funcionar, mas as pessoas não sabem que têm hipótese de melhorar, não é? E portanto, se efetuarem essa medição, conseguem obter, digamos, um feedback, não é? Portanto, como é que está a comportar o equipamento, e depois, com base nessa tecnologia, na tecnologia do equipamento, arranjar uma alternativa que seja mais eficiente de substituição, e com isso melhoram, portanto, a performance energética da instalação, e diminuindo os custos de operação e até os custos de produção de um determinado produto. O engenheiro eletrotécnico concretiza com um exemplo do produto que já está no mercado desde 2010. Uma indústria que faz uma peça de plástico em que tem que fazer, portanto, tem um processo até a efetuar a injeção do plástico, tem um processo de secagem, desumidificação da matéria-prima, etc. Portanto, sabendo exatamente a energia que é gasta em cada um dos processos, as temperaturas que são utilizadas, e ajustando alguns parâmetros, como se calhar diminuir um bocado a temperatura, aumentar o nível de desumidificação, ajustando alguns parâmetros, consegue a tempo real visualizar qual foi a diferença de consumo entre a situação que usavam normalmente e uma situação otimizada. E com isso, essa empresa conseguiu decrescer o custo da energia que estava afeta à produção. Acabaram por adaptar o processo de produção, não é? Sim, depois a empresa foi efetuando alguns ajustes nesse processo, tendo esse feedback por parte de todos os sensores, que era armazenado na mesma base de dados, foi adaptando esse processo para realmente reduzir o custo que tinha no consumo de energia para a produção daquele determinado produto. Então, o que é que diferencia a ideia de negócio que tentam colocar em prática das que já estão no mercado ligadas à área de eficiência energética? Existem já variedíssimas soluções no mercado, mas não existe uma solução customizada para determinados problemas. Então é aí, nesse pequeno nicho de mercado, que nós estamos inseridos, portanto, no desenvolvimento de portanto, soluções de hardware e software bastante específicas para a resolução de problemas que também são eles muito específicos. Atualmente, a empresa quer fazer nova tentativa no setor residencial, aquele em que apostou inicialmente, mas sem sucesso na altura. É um equipamento que é colocado no quadro do geral de uma habitação. Portanto, esse equipamento mede os consumos energéticos da habitação, envia-os para uma base de dados que está online, portanto, na web, Mas depois a real vantagem relativamente aos outros que existem no mercado é que é possível configurar, imagina, determinados níveis de consumo de energia. Por exemplo, as pessoas podem definir um limite para o consumo mensal, portanto, consumo mensal de energia, ou da sua fatura de energia elétrica, e o equipamento, com base em alguns algoritmos de previsão, vai avisando o utilizador de que vai ultrapassar ou não esse mesmo limite que colocou no equipamento. E, portanto, isto ajuda as pessoas não só a controlar os seus consumos, mas também a tomar ações para reduzi-los, porque quando veem que o limite vai ser ultrapassado, vão quase certeza tomar algumas decisões que vão afetar o consumo. E, tendo esta previsão, vão ver essas ações traduzidas numa previsão mais baixa do consumo, digamos assim. Carlos Patrão lembra que, ao diminuir consumos, baixamos a fatura económica e, mais importante, a fatura energética. Pode parecer insignificante às vezes, por exemplo, a questão dos consumos em stand-by, que andam à volta de se calhar 10, 20%, portanto, do consumo de uma habitação. Pode ser insignificante, mas quando pensamos nos 5 milhões de habitações que existem só em Portugal, estamos a falar de muitas emissões de CO2 que são evitadas e muito dinheiro que também é evitado por todas estas pessoas. O sistema ainda não está totalmente desenvolvido. Além do controlador online e em real-time, a ideia é acrescentar à página da internet do utilizador dicas e sugestões diárias com vista à alteração de comportamentos perante os consumos energéticos. O simples facto de as pessoas poderem verificar em tempo real o consumo que a habitação está a ter e tomar determinadas ações e visualizar logo o decréscimo nesse consumo para atingir determinados limites que são colocados, por si só, e alguns estudos já revelam isso, pode-se obter poupanças até 5%. Ou seja, só o facto de estarmos a visualizar os nossos consumos, normalmente tomamos ações que levam à redução de consumo à volta de 5%. Com outras ações, com certeza conseguimos, sei lá, com mudanças de tecnologia, que depois as pessoas vão fazendo, consegue-se sempre poupanças até 20%, provavelmente. O investigador da Universidade de Coimbra e gerente da spin-off Enner Efficiency termina com uma consideração sobre a importância da eficiência energética no país. Nós transpusemos, provavelmente, um pouco tarde em Portugal a Diretiva de Serviços de Energia, não é? Onde colocámos portanto, a parte da certificação energética dos edifícios, etc. Provavelmente um pouco mais tarde que os outros países, mas já deveríamos ter começado antes. Mas penso que estamos a caminhar também estamos a ir num bom caminho e provavelmente, embora não tão depressa como se calhar seria de esperar, até porque tem existido portanto a crise na construção, etc., mas penso que estamos também a tomar algumas medidas que possam nos levar no caminho da melhoria da eficiência energética. Neste Ciência em Sintonia, já estivemos em Trás-os-Montes, um cantinho de Portugal único em geodiversidade. Descemos até Arouca para conhecer um projeto que possibilita aos alunos da cidade um contacto microscópico com os granitos da região. Agora vamos até ao Algarve para descobrir o que faz exatamente uma empresa especializada em acústica submarina. Quem nos vai dar a resposta é Cristiano Soares, um dos sócios fundadores da empresa Mar Sensing. Antes, começamos por conhecer quais foram os objetivos propostos pelos quatro jovens empreendedores quando criaram esta empresa. A Mar Sensing é uma empresa que nasceu na sequência das nossas atividades de investigação no Laboratório de Processamento de Sinal da Universidade do Algarve, que é um laboratório que se dedica ao estudo

portanto, em colaboração com essa empresa. Portanto, neste caso, eles não tinham todas as valências na parte acústica, embora tivessem algumas, e recorreram a nós nesta parte de, portanto, estudo de caracterização da resposta acústica daquele meio para se ter uma ideia no futuro do que é que poderá acontecer quando essas cargas explosivas tiverem lugar. Este serviço abriu portas para o mercado francês, um mercado considerado por Cristiano Soares quase impossível. A empresa Algarvia está agora a procurar parceiros internacionais para oferecer mais serviços fora de Portugal. Mas a Marsensing não fica apenas pela oferta de serviços, também desenvolve produtos. Nós tentamos também desenvolver diversos equipamentos, entre os quais já temos um hidrófono autorregistante, que já teve algumas vendas internacionais até. Temos atualmente em desenvolvimento um outro dispositivo acústico para instalação em boias, portanto, para o caso em que se pretende fazer monitorização permanente de ruído numa determinada posição. Também, mais recentemente, houve desenvolvimentos em termos legais, especialmente ao nível da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, que também considera o ruído como uma forma de poluição e é um dos descritores a ser monitorizado a longo prazo. Portanto, também aí já temos algumas estratégias e alguns desenvolvimentos ao nível de software, modelos de propagação acústica. A Marsensing está agora a explorar um novo mercado, a comercialização de colunas subaquáticas. A empresa Algarvia é representante da marca Aquasom, que oferece uma solução sonora para a música subaquática. Um serviço muito requisitado para a prática de natação sincronizada e outras atividades de lazer. Para além de Portugal, o produto é requisitado em Espanha e Itália. Bactérias recolhidas no mar dos Açores podem vir a combater o cancro. Cientistas portugueses e dos Estados Unidos recolheram bactérias marinhas ao largo de São Miguel e Santa Maria. As bactérias encontradas podem vir a ser utilizadas no combate a várias patologias, entre as quais o cancro. Ana Lobo, do Departamento de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, explica ao Ciência em Sintonia as mais-valias das bactérias encontradas. Essas bactérias não estão ainda classificadas. Presumimos que sejam do tipo Streptomyces. São bactérias marinhas que são vermelhas. Produzem alcaloides compostos com azoto que são biologicamente muito ativos em várias áreas. São anticancerígenas, têm atividade cancerígena forte. São imunossupressores. Portanto, para pessoas que tenham órgãos transplantados, podem ajudar a fazer com que o doente aceite bem o órgão transplantado e não o rejeite. E, portanto, há muito interesse neste tipo de compostos. Para além de Ana Lobo, estiveram envolvidos no projeto outros cientistas da Universidade Nova de Lisboa, dois da Califórnia e outros dois da Universidade dos Açores. As bactérias foram recolhidas a 1000 metros de profundidade nas águas açorianas e estão agora no Laboratório de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Não se sabe ainda quando podem chegar ao mercado. Do Brasil chega a notícia da descoberta de uma proteína capaz de combater o vírus do sarampo e o do H1N1, mais conhecido como gripe A. A proteína foi encontrada no sangue de uma lagarta por um grupo de investigadores de São Paulo. Em comunicado, o virólogo Ronaldo Mendonça veio dizer que esta proteína já reduziu em 750 vezes a multiplicação do vírus do sarampo e neutralizou o H1N1. Vários estudos demonstraram que as substâncias presentes no sangue dos insetos têm uma ação ativa contra micro-organismos como vírus, bactérias e fungos. Antes, a mesma equipa brasileira tinha já isolado outra proteína eficaz no combate aos vírus da herpes e da rubéola. As vinhas do Douro podem sofrer um choque térmico. Até 2070, a temperatura média na região vai aumentar quase 4 graus. A pensar nas alterações do clima previstas para este século, um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes está a escolher as melhores castas e porta enxertos de videiras. O objetivo do estudo é dar ferramentas aos vitivicultores para que estejam mais atentos àquilo de que se vai passar no futuro. O Douro pode ficar com um clima igual ao do Alentejo e as características dos vinhos da região podem ser alteradas. Trata-se de um estudo inédito no mundo, foi já selecionado para uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo. Terminamos com a relação entre mães e filhos. Uma investigação da Universidade do Canadá provou que o cheiro dos bebés desencadeia nas mães um mecanismo de dependência associado à dopamina, que reforça a relação maternal. Outra das conclusões do estudo é o facto do odor dos recém-nascidos provocar reações neuronais, tanto nas mulheres que sejam mães como naquelas que não têm filhos. Para a investigação contribuíram dois grupos de 15 mulheres expostas aos odores de recém-nascidos, enquanto ao mesmo tempo eram sujeitas a testes de imagens cerebrais. Os autores do estudo explicam que a novidade da experiência tem a ver com a ativação do circuito neurológico de recompensa. Mais um prémio internacional para um investigador português do MIT. Vasco Portugal estudou com dois colegas do Instituto de Tecnologia do Massachusetts as implicações económicas, sociais e políticas de diferentes tipos de habitação na expansão de uma cidade. O trabalho, apresentado em Washington, foi distinguido como a melhor investigação para a inovação na redução da pobreza humana. O prémio é atribuído por organizações como a Agência Norte-Americana de Ajuda ao Desenvolvimento Internacional Nacional e o Banco Mundial. Os investigadores estudaram o exemplo da cidade de Manaus, na Amazónia brasileira. Também no Brasil foi identificada uma nova espécie de gato selvagem. O que se pensava ser uma única espécie de gato do mato, afinal são duas, revela uma análise genética. O felino, descoberto no sul do Brasil, é do tamanho de um gato doméstico. A espécie era até agora vista como sendo igual aos animais que vivem no nordeste do país. Os investigadores acreditam que as duas espécies podem ter-se adaptado ao longo da evolução a habitats diferentes. Os gatos do mato do Nordeste vivem sobretudo na savana e em zonas de arbustos ou florestas secas. Os agora encontrados residem em florestas densas e úmidas. Está quase a chegar ao fim esta emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados em dois grandes temas, a Terra e o Mar. Divulgámos um projeto escolar que procura cativar os jovens para a geologia e descobrimos o que faz exatamente uma empresa especializada em acústica submarina. Estamos sempre a aprender. Antes das despedidas, ainda há tempo para uma curiosidade. Cientistas portugueses e franceses exploraram no verão de 1998 as profundidades marinhas ao largo dos Açores. À missão deram o nome de Saldanha, em homenagem ao professor de biologia que tinha morrido um ano antes. Foi a primeira operação organizada por investigadores portugueses às zonas hidrotermais das profundezas oceânicas dos Açores. Para a missão, os cientistas utilizaram o Nautil, um submarino francês com 8 metros de comprimento que pode chegar a uma profundidade de 6 mil metros. Antes, o Nautil já tinha sido usado, por exemplo, para explorar o naufragado Titanic, a 4 mil metros de profundidade. Ainda que as primeiras fontes termais submarinas tenham sido encontradas no Oceano Pacífico em 1977, só em 93 se encontraram fenómenos semelhantes no fundo do Atlântico e pela mão do biólogo Luís Saldanha, com a ajuda de especialistas norte-americanos e franceses. Eles descobriram um campo hidrotermal perto dos Açores, ainda hoje um dos mais ativos que existem. Mais a sudoeste foi encontrado depois um outro campo hidrotermal. As fontes prolongam-se por uma área de 50 metros quadrados no topo do batizado Monte Saldanha. Num estudo mais aprofundado sobre formação geológica, os cientistas chegaram à conclusão que pode tratar-se de um campo hidrotermal na forma mais primitiva. Nessas profundezas descobriram cerca de 400 espécies até então desconhecidas. A missão Saldanha, da qual temos vindo a falar, vem mostrar que a vida pode existir longe da energia solar e em ambientes muito diferentes daqueles em que se pensava ser condição necessária para a evolução biológica. Se